late, late, me late corazón. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, no te miro. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, no me gusta. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, y en la calle. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, no me besas. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, en otra casa. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, entre el asado. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, en nuestra cama. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, boom, amor, amor, amor.